Joga a mãozinha pra cima, só quem tá solteiro, e bate na palma da mão que eu quero ver. E dá ali na palma da mão, na palma da mão, assim, assim, assim. Levando o rei, você jogando o rol. Rei! E diz, rei! E assim, rei, rei, rei. E rei, rei, rei. Eu quero ver só vocês agora! E aí? Nunca! Lapé! Já! Eu quero ouvir só você! O quê? Por que não me diz o teu nome? Ser feliz. Aí tá farão! E dizer a você do meu. Joga a mãozinha pra cima, canta agora! E que? Sofrendo, sofrendo, só. Então toma! Como sonho bom. Parceiro Kiri tá aí com a gente. Um abraço pra vocês aí com muito carinho. Tamo sempre junto, valeu garoto. E eu quero ouvir vocês cantando bem alto. Quero ouvir. E o quê? Vou baixar, eu quero ouvir uma só voz. Vem uma só voz, vocês agora. Vem puxar um. Vocês. O quê? Então libera, maluco! Joga essa mãozinha pra cima! Isso aqui é ela! E isso é Quitandinha! Me diga por quê? E aí? Não diga que já me esqueceu e quer deixar assim. E eu? Só você sabe bem quem sou? Quem sou? Vou baixar e eu quero ver você. E tu por que me abandono? Você quer o quê? Eu quero estar contigo e não pensar mais em nada. Lembra quando eu disse que você me contou? É só vocês, Mujaru! Mas agora você... É pra ficar bonito! Rima sua voz! Leonardo da Garreta do Guichon e a comitiva da invasão! E vocês agora! Toca! Toda... O quê? Que você... Que você... Maracuxi, bora lembrar comigo! Já, já, já, já. Vai assim! Assim! Tudo que eu quero te amar. É o Tumada, Leandro da Rede Céu, Adriana, o Vidinho! Alô, querido! O Alex da Família Sem Medo! Tá aqui com a gente, um abraço, viu? Canta bem alto, Bujaru! Só vocês e uma só voz! Dói demais, não faz assim. E o comandante Biel tá aqui com a gente. Olha aí, de sábado aí. Festa de aniversário do telão aí do Diego. Obrigado, Diego! E aí? Pra você, meu bem querer. Você lembra? Eu me lembro de tudo que vivemos. Nossa história não pode acabar. Volta logo, baby, vem me amar. Eu me lembro de tudo que vivemos. Parece que você saiu de um... Rosa Delvira, Maria Lúbia, a Mãozinha e o Zé Roberto. Alô, Pepita, vou baixar vocês, vão cantar. Tá bonito, Bujaru. Socorro da boneca, tá viajando, né, socorro? Mas, tem um clipe romântico, volta o filme, me deixa sonhar. Cê vai! Vou sonhar, vou sonhar, até a gente acontecer. Vou sonhar, vou sonhar. Falou Isabela Martinelli! Comandante Biel! Joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha, joga a mãozinha, vem comigo. Caramba. Sei. E aí, que já tinha outra mulher. Bora lá. Posso fazer 3, 2, 1, off. Ouça ligar. E esse amor é verdadeiro, deixa acontecer. Toma aí, Cristiane Lessa, pra você, não parabéns, dá. Tudo de bom. Esse homem, eu vou baixar, Jameson. Mas ele ama você. Fala ou não fala? Me fale mais dessa paixão, não me obrigue. Vocês vão cantar. Porque é tão difícil assim, me diz. Não precisa nem tocar pressão pra fazer a galera endoidar. Ih, não! Que na doida tá aqui com a gente! Um abraço na lei! Vocês vão dizer pra aquela falsa amiga! Vocês! Quero ouvir suas desculpas, sua melhor amiga. Porra nenhuma de amizade, Cristiane. Bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, assim, assim, assim. Você é o quê? Pelo quê, Tafarel? Entre o meu amor e o... Bora aí, caro do restaurante JR. Desde que... Um abraço, viu? Você fala o quê? Bora, Cristiane! Canta bem alto! Qual? Mas esse é do telão, Diego! Difícil! Eita, palão! Foi lindo demais, amor. Mas você sumiu! Me abandonou, não deu valor. Rainhas atitude, eternamente velha, tamo aqui. Não faz não. Não faz assim, volte. Cê é louco. Sou louco por você. Tá ou não tá, hein, Leandro? Está fria a madrugada, fico a te esperar. Que nada. Sonho acordado, penso. E aí, meu comandante, meu xerife deu. Jenny Lanches, obrigado, ele dá valor. Alô, Tuntão, pra você, pra Keila, pra aniversariante Cristiane. Pode ir. Alô, Belo, você sabe que é nós, não me abandone nunca. Sabe, sabe. E aí? Mãozinha pra cima, mãozinha pra cima, mãozinha, mãozinha, mãozinha, mãozinha. É Quitandinha. O quê? Quando? Meu amor renasceu dentro de mim. E aí? E aí, Mara? Como um sonho me fez voltar a sorrir. E Renatinho? O Pepeu Santos. O miserável do brega lá do bairro da Palha, isso aqui com a gente é sempre nós, viu? Eu sou feliz, amor, amor. O pouco. Louco amor. Mas o destino, Cris. Mas o destino agora me faz viver, sentir. Ela tá no berço, ela pode tudo hoje, viu? Não sabes como sofri. Sei que o destino. Eu vou deixar é com vocês agora. Não preciso nem tocar pressão pra fazer essa galera endoidar, não. Joga pra cima, joga a mãozinha, bate na palma da mão e bate, bate, bate na palma da mão. Canta aí, galera! O quê? Você o quê? Eu sim. Caralho, caralho. Olhares sedutores. Canta, Bujaru. Mas veio você, me deixou em segredo, me desamou. Eu vou baixar, Tafarel, não vou pedir pra eles cantar, eu vou baixar pros meus doideiros. Só vocês, só vocês, só vocês. O que é o amor? O quê? Obrigado, povão. Obrigado de coração, viu? Você pode me prender pelo que vou fazer, mas tudo bem se conquistar você. Os cunhados do pop estão aqui com a gente. Obrigado, viu, meus cunhados? Quem que tem? Quem que tem? Quem que tem? Quem que tem? Quem que tem? Quem que tem? É Bruno e Trio. Lá tem mais outra! Alô, Bujaru! Obrigado, galera! Meu xerife Del! Obrigado, viu? Família Baila comigo! Eu quero ouvir vocês! Talvez você... Vocês estão aonde? Vocês julgaram? Porque sou eu, hein? Olha aí, o Sushão chega com performance, rapidinho. Aí você sabe aquele momento, aquele momento, aquele momento? Aquele sentimento, orgulho de momento, não é bom nada. Vocês vão cantar bem alto pra mim que eu quero ouvir. Nossa história chegou ao fim. Keila! Também confesso que você é Jota! Lendo da Rede Selva! Alô, Firi! O quê? Você tem? Também tenho. Tá escrito aonde? Escrito. Então toma! Meus cunhados do pop! Cara do sucesso! Quem sabe canta, meu povo? Vocês! Não! Que? Tava bem. Bora lá! Alô, Dona G! Te ter aqui foi felicidade. E aí, Tapa Mark, que fotos de uma paixão hoje rolam pelo chão. E aí, Guiri? Do amor, seu bonito, eu não sou. Não há nada mais. Esse povão de Bujaru que manda! E aí, Cristiane? Juntos sonhamos. Alô, Maurício. Juntos está. Qual o teu som, Maurício? Quitandinha. Mas vou aceitar. E aí? Se daqui pra frente. Eu sei que é carnaval, mas não pode deixar de tocar nossas origens. Vocês! Tchau! O quê? Se errei. Se... Você chora ou não chora? Você chora por quê? Então chora à toa. Como vou te esquecer? Se tudo me lembrar você. Como? Tudo que a gente viveu. Não sei se pra você valeu. pra mim foi bom. Eita, Jaque! Ainda escuto sua voz sussurrar. Xeripe Deus! Vamos lá, Deus! Dá pra machucar. Todo mundo com a gente. É pra ti essa sequência, patroa! Você! O quê? A luz do meu amanhecer. Você ama o quê? Te amo tanto. Me faz sentir vontade de viver. Ficar pertinho de você. Amor. É como um sonho lindo. Tão lindo. Uma vez! Que nem um tsunami. Chega. O Alan Sebastião da 0800. Bagunçando a minha vida. Já não sei o que fazer. E quanto mais eu fujo, mais te quero aqui comigo. Lá vem, lá vem, lá vem, lá vem. Joga a mãozinha pra cima. Dale, dale, dale. Tate, bate, bate na palma. Canta. Ei, Tarcísio, eu não preciso nem pedir. Conectando sucessos. E o Diego? Talvez não seja o melhor. Meu Deus, parceiro! O Felipe e a Vivi! Com esse jeito de me olhar. Olha o teu nome! Vejo seu nome no telão. O da Quitandinha é a tua! Declaração: mega tsunami, eu já vou dizer. O quê? Tudo o que eu sinto por você. E eu? Meus amigos dizem que eu vou enlouquecer. Só se meus planos é com você. DJ Mel Cristiano, toca essa canção. O quê? O que eu fiz pra essa gata é de coração. Se você. Se não vou ter em meus braços, deixa eu menos te dizer. Que a lágrima em meus olhos é porque descobri. Lá vem, lá vem, lá vem, lá vem, lá vem, lá vem, lá vem. Sabe aquele dia que você se foi? Foi, foi. Eu quero ver o gritinho, quero ver, mas quero ver, quero ver. Caindo. Joga essa mãozinha lá pra cima, essa mãozinha lá pra cima, essa mãozinha lá pra cima, mãozinha lá pra cima, assim, assim, joga pra cima, joga, joga, joga, joga, joga. É que Tandina vai chegando, vai chegando, vai chegando, vai. Essa é a parada da mistura. Mais um dia terminando e o clima esquentando, vou te ligar. Já tá tudo! Já tá tudo com. Passou o sarapão, você é pequeno de melhor da zero e do ligar. E quando. À noite, eu já tô pronto pra buscar a minha. Pode cantar a música de qualquer som, se vocês quiserem, cantem aí! Ela tá a fim de conhecer. No badalação ela bebê. Toda sensual ela. Isso me... tem nome! Que Tandinha! Do seu pai, o maluquinho Rubinho da Bazuca, Sandro Pop. Esse primo do amor. E agora? Levo pro meu pé. Todos os vaqueiros estão de olho na mina. Mas não adianta chegar junto, ela é minha. Já tá dominado e o significado vou falar. Vou chamar minha mãe. E aqui tá tira! E aqui tá tira! Vai, vai, vai pra cima! Manda 007. Seis horas da manhã, não consegui dormir. E aí? Da hora pensando no que falei. Não ligue pro meu erro, sabes que ainda te quero entender. Grave não vai deixar tu bater essa foto não, esse grave aí. Exagerei no risco e briguei com você. Quando acordei, parei pra pensar. Agora peço desculpa. Sem você eu não sei. Tá o quê? E o seu olhar que você não me... Olha o meu parceiro Emerson Promoter, tá aí com a gente. Toda a galera da Vila de Jundia aí tá aqui presente! Os Serimid, Omenar! O Emerson Foguinho! Eles que estão mil graus, Cristiane! Pra cima! Um, dois, três! É Quitandinha da Pará. Já. Dá valor, Cristiane, parabéns, parabéns, vocês! E eu, vida louca, todos estão? Todos ficam falando que eu não sirvo pra você, dizem que não presto e só me metem com... Vocês querem o quê? Eu querem nos separar e acabar com o nosso amor, tirar... Quero de vocês! E... Quero o quê? Tá, e tira você de mim. O meu amor, Tafarel, todos querem por Isabela Martinelli. Sim. Obrigado, lindo da Rede Selva. Família Safadinho, Zé Emerson Lucas, Erivelto. Eu amo você. Quero vir aí. E não importa o que vão dizer, eu quero só você. Eu quero só você. Eu quero só você. Lá vem, lá vem, lá vem, lá vem, lá vem, lá vem. Já. Você precisa o quê? É a voz do povo, é a voz de Deus, viu, Paulo Show? O Nionaga do Fuzil, o Nielson, seu Paulo, o Ana Cláudia no Gigante. E aí? Não vou suportar. O Jaru. Faço loucuras por você, menina. E assim? Tua boca me abre. Primos Oideiras aqui com a gente, alô Jota. Teu olhar. Meu irmão, mas muita música, tem que virar, tem que virar. Eu só nem toquei pressão. Isso aí é só a sequência de marcante. Quero ver vocês cantando bem alto. Quem tá apaixonado, canta comigo assim, ó. Jurar mais amor. E aí, e aí, e aí, e aí? Que guardei em fotos, mas hoje o tempo levou. E aí, da ontem? Ainda ontem insisti. O parceiro, o Marlo, coração gelado, ele que tá rompendo fronteiras. Se for que não... Canta bem alto, vocês! Vai as atitudes aqui com a gente. E o meu? Meu coração é quem diz não eu. Virou ilusão. Vamos lá! Essa mãozinha pra cima e bate na palma da mão. Eu vou do rei, você só do rol. Rei! Eu disse rei! E assim, rei, rei, rei. E rei, rei, rei. Quitandinha! A Quitandinha! E canta assim, vai! Eu vou deixar você partir. Agora! O que? O que me fez? E assim, assim, assim, assim, assim. Joga pra cima, porque, porque eu. Eu só te peço. Só o que? O que? Júnior do animal. Eu só. O que? Só o que? bem assim, bem assim, bem assim, bem assim, bem assim, bem assim, bem assim. Hoje eu sou. Isso faz me sentir. Será? Será? Me amei, mas você não levou a sério. Não sou o. O quê? E nem? Pra quê? Assim mais uma. Tanto amor guardado. E a gente? O quê? Eita, Bujaru, assim, assim, assim. Rapaz, essa tem carnaval de novo pra galera. Um, dois, três. Bota pra cima, né, isso? Quem é do papão? Quem é do leão? Quem é do papão? Galera do papão, bota comigo assim. Vai, vai, vai, e vamos. O quê? Gritar campeão. De novo! Vamos. Você quer o quê? Gritar? Segura a galera do papão e a galera do leão. Bota a mãozinha lá pra cima e canta comigo. E canta assim, assim, assim, assim, assim, vai, vai. Uma coisa eu te peço. E honra. O quê? De novo, de novo. Uma coisa eu te peço. Teneu, Maico, Miroca, sua equipe Invasores da Baixada também. E a patroinha Beatriz com a gente. Bora pra cima, já já tem carnaval. No 3, no 2, bora! Joga essa mãozinha pra cima, joga pra cima, joga pra cima, joga pra cima. Obrigado, Bujaru. É pressão que vocês querem, tá aí! 3, 2! Ai, não faz isso com nós dois. E a gente tem que se entender. Você me pediu um tempo, yeah. Não existe isso de um tempo. Você me fez acreditar que sempre ia me amar. Agora vem. Já já tem pressão, Gugolzinho! A maior pressão automotiva de Bujaru. Com a qualidade que surpreende. Que Trandinha treme tudo. Um exagero de som. É o carnaval de Bujaru e não sei, e seria uma injustiça se a gente não tocasse de tudo que rola no nosso dia a dia, no nosso paração. Pra cima, pra cima, pra cima, pra cima. Eu consigo prestar. E aí, Beto? Não suporto mais o professor. Me distraio, fico olhando. Obrigado, viu, Beto? E o que faço sai tudo errado. Tô cansada de estudar, não consigo me ligar. Desde a hora em que eu te conheci, esse amor é a coisa mais linda que eu já senti. E lá em casa dizem que eu tô estranho. Meus colegas se afastam de mim. Verdade que tu falou. Vou falar, tenho medo. E ninguém pode dizer. É o tomada da Pobre BCP. Vá ao Brasil. Alunai. Você também. Esse amor é a coisa mais linda. Pra você que ainda não beijou hoje, daqui a pouco você vai beijar, viu? Doce beijo. Você me deu doce beijo. Você e eu. Agora que tu me vai lá. Você e eu, doce beijo. Quero te amar. Banda. Isso é que Tangina. Olha o DJ Denilson, show aí só no caqueado com a sua primeira dama. Alô, Jota! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Banda Amazonas. aqui com a gente. Alô, Júlio Fotos. Aquele abraço, viu? É de tudo pra todo mundo. Lá vai virar. Alô, Pepino. Bora pra cima, quem que tá aqui? Ele, Cristiane. DJ Neilson, o talento dado por Deus. Alô, Roberto Júnior. Júnior do Gol Animal. Pouco atrás da esperança. Júnior Faro, Patrick, o Teco. Pra todo mundo. Alô, Flavião. Sobrevivo mesmo sem tentar. Bora, Cristiane, doida tudo, meu patrão. Bora lá, bora queira. Vai agora. Pouco a pouco o coração vai perdendo a fé, perdendo a voz. Beto do Judi aí. Socorro da Vona. Ela deixou o Zorro e aí? Alô, malucão. Alô, Del. E aí? Alô, Patrícia! Não me deixe sozinha. Lá vem, lá vem! Gata Jato, Capilé, o Del do Depósito de Lelidas, tá todo mundo! Obrigado, viu, Bujaru? Eu me sinto muito feliz pelo carinho que vocês têm por mim, de verdade! Obrigado, meus de coração. Tamo juntos. Até quando Deus quiser. Denilson Show, se quiser botar o notebook aqui, já pode chegar, viu? E aí? Sábado de aleluia, tem aqui Tandinho Tucson. Lá no Judiaí. Sábado de aleluia. E por sinal vai ser loucura. Eu te espero por lá. No domingo, lá no Cravo tem a Quitandinha e o J. Sony com Coja do Pará. Na Vila do Cravo. Ninguém se mete, é só a gente e ele. Mas eu quero mesmo, tu sabe com quem é, Dudu. Quitandinha! Pra calar a boca deles! Porque tão falando demais! Tem que respeitar isso aqui, ó. Quitandinha! É assim que a gente respeita quem nos respeita! Um, dois, três, agora vai! Explica-me por que razão não me lembra. Meu parceiro molequinho tá aqui com a gente. Ele, toda a galera presente. Um abraço, meu molequinho. Obrigado, você e toda a sua galera veio hoje, né, molequinho? Que satisfação te receber, viu? As quitandetes estão sempre no apoio. Hoje ela vai carregada, Dudu. Dudu! E aí? Sabes bem que não penso olvidar, nem muito menos enganar. É a quitandinha pra vocês, galera! Chegando mais uma que vai bombar na Casa do Tango. Pela primeira vez, sábado 27 de abril, na Village Vila de Garapeçu. Vai ser sucesso, viu? Aniversário do Anderson do Dólar. Dia 16 de março, Quitandinha, Águia Sonora. Tem um aí que eu quero pegar. Vamos lá! Não dá mais. E aí? Eu não consigo ver. Então, seu sorriso. Alô, Beto, 27 de abril, prepara o açaí lá do... Dessa vez não vai ser 21 ovos, não, vai ser 31. Onde estás? Me dê um toque, vem. Eu te desejo, não. Fala, meus primos doideiros. Quero Leandro. Você aqui. Qual o teu som, Leandro? Quitandinha. Obrigado. Diz igreja e JC. DJ Eduardo vai tocar comigo. É o mini-cupinambá. Bora, Pepita! E pra acelerar no carnaval, joga a mãozinha pra cima. E joga a mãozinha. Vai acelerando, vai acelerando. som do povão. Quitandinha. Som do povão, começa a posição. Poderoso vai tocar. E aí? Tudo que existe em qualidade de som. Todo nego você vai achar. E a Quitandinha que vai tocar. Vamos assim. O Gêmeo do baile, o Diego do baile, daqui com a gente. Um abraço pra vocês aí, valeu! O som é digno de muito valor. E o comando é do DJ Bra. Então! Só quero dançar. Venha sentir calor. É só amor. Vou viver a vida em paz. Hoje vou louro negro dançar. Hoje vou louro negro dançar. Quitandinha, Quitandinha, treme tudo. É pressão.